era sabiá. Também terá asas pra voar e ver do alto a natureza, perceber toda a beleza, a razão do teu cantar. Ai, quem me dera sabiá ter o teu canto e arrancar essa tristeza do meu peito, de um amor que não tem jeito. Asas pra voar, a longe eu voaria, buscando um novo amor. Mais alto eu iria, pra esquecer. Não tem.